Caminho sei mais de 100, amores vi mais de 1000. Assim como sei, não sei, assim como fui, voltei. Às vezes que já parti, as voltas que o mundo deu. Assim como sei, não sei, assim como fui, voltei. A vida é isso, pode ser boa. A vida é um rio, nós somos canoas. A vida é isso, pode ser boa. A vida é um rio e nós somos canoas. Quem dera sentir saudades. Saudade às vezes faz bem. Meu coração viajado anda querendo encontrar alguém. Histórias muitas vivi só por gostar de viver. As voltas que o mundo deu, vamos seguindo você. Pode ser boa, a vida é um rio e nós somos canoas. A vida é isso, pode ser boa, a vida é um rio e nós somos canoas. A vida é isso, pode ser boa.